395, bom dia, Marco 359. Bom dia, American 229, runway 10. American 229, eu continuo em approach, eu posso ler ligar down and locked. American 229. Índia Serra Papa, pronto, está em ingresso? Afirmo. Autorizado o ingresso, condição 97, reporta pronto. Abertura 1, reduza para 2109. Prossiga para o 9809. Reduza para 2109. 2109, por favor. Tente apagar o meu Fox Serra November, mantenha a posição. Ele é Serra para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador em 1-9-9-9-5. Chamarei a Torre Serra 304. Little Lance 10, marca 359. Torre Salvador, Torre Serra, cruzando no momento 910 para 910, derroga para ingresso, pistão 97. Gente, Papa Romeu, até o Juliette Serra, reporta no medicado fora de Itapuã. Reportarei até o Juliette Serra. O 20, limite será o localizador. 0020, limite localizador, 9809. Então, 3179, Mike confere para Guarulhos 320 autorizado. E agora pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via ampla 190, Taubaté conforme rota. 5564, transponder, controle 1208. É o localizador, 3859. Ok, 3859, se autorizado, se abrindo na intercepta. Eu guardo o vetor final para o localizador. Ok. E o 989 não desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1014. 229 on the ground at 39, leave by your right, clear ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, bom dia, American 29. 978, 98, 9. Para o localizador direito pro 070. Isso para 2.000 pés. Estamos estabilizados. Direito 070, 2.000 pés, estabilizado, 99. Bom dia. Céu Serra, desça em condições visuais para 1.500 pés, última tem Salvador no 0114. Hotel Juliette Serra cruzou o eixo da 190. Em Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado final do 97, reporta na final. Reportarei na final, Hotel Juliette Serra. Negativo, Romeo, Papa Romeo, Fox, Serra, Novena, aeronave para pouso na cabeceira 97. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, avistado de pouso na cabeceira 97, o vento 120 graus 049, se reporta solo controlado. Reportando solo controlado, Hotel Juliette Serra. 4299 Azul, tá pronto para o taxi, se altera na rede Serra Brava, Romeo Papa, 0445, autonomia 97 agora. 74 no CAB, só confirma a alternativa. 97 no CAB, Serra Bravo, Romeu Papá. Para a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, como é que é? Controle Papadão, de Serra Papá. De Serra Papá, em condições visuais, mil pés, corredora cheia, informe através do farol da barra. Vai informar através do farol da barra, onde é Serra Papá. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus 059. 110.5, autorizado 359. Papa Romeo Hotel Juliette Serra, no solo 41, livra à direita via Oscar, pátio 4, ao estacionar livrando frequência. Desce no 100. Serviço radar encerrado, para informação de voo e alerta, chame em Recife 12545, alterna 2615. Estabilizou o navegador, tem a pista vista. 98 no 1, compete aproximação, aliás, chama a Torre Salvador, é 198, decimal 95. 1198 no 1. Torre Salvador, Torre Almodia, 198 no 1, está no localizador, agora no flight. 98 no 1, continua a aproximação, número 2, agora pista vista. Agora pista vista, 98 no 1. Nossa, velho, bravo. Na presente, 1450. 450, pouso na localidade. Oi, Salvador, Bandeira Azul, 4299, Bandeira Azul, 4299, manter ponto de espera. Escuta. 190, serviço radar encerrado agora. Estrada 65 milhas nordeste de Salvador. Conde chama e controle Aracaju, frequência 20.3. Então 3859 no solo 44. Livre à direita, chama solo. 121 decimal 1. 121 no livrando, grato. Papá, o meu Fox Serra Novembro, informa-se para a separação de tráfego, manter a cabeceira no 7, 4 minutos. Alô, Salvador, muito bom dia, tá? 3859. Então, 3859, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 4, 3859. Firma. Negativo, temos aeronaves cabeceira 1-0, já pediu pronto. Já está alinhando e decolando 1-0. Saída por Cajão, Aru. E a rota do plano de voo. 5005 no transponder, controle 1208. Correto, autorizado direto destino, subindo ao 065, de Serra Papá. Autorizado todo destino, de Serra Papá. Está confirmando, de Serra Papá, está autorizado a extensão 065? Correto, 065 direto destino, de Serra Papá. Prato. 399, decolado 246, chama controle, no 20.8. Controle no 20.8, 4299, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, 4299. 4299, contato radar na decolagem, tudo mantendo 340 após 2000, vou Leda. Sobe ao 340 após 2000, Leda, o 4299. Livra direita, chama solo, 121, decima 1. 121, já pro de Leda, 429. Paulo, bom dia, Rio 9811, livrou, mantendo. Rio 9811, Alfa Kilo, Pate 3, quando vai ter sinalizador. Alfa Kilo, Pate 3, vai ficar aqui a tua sinalizador, 9811. Romeu Fox Serra, não vem na escuta. Romeu Fox Serra, não vem, por solicitação do controle, mantra a cabeceira mais 2 minutos. Papai, Lima, Lima, Fox, Trash, Chamo, Copy. Controle Salvador, o voo 1160, tem que tomar sua mais. É zero. Indicação, desse mantém o nível 050, chegada à área. 7 voos, 050, mais, pode voar, tá? Joga. Correto, autorizado. Cotejamento correto, confirme POV. Agora 118, decimal 95, pressionamento da decolagem. O Lima Lima Fox Trot na escuta. Lima Lima Fox Trot na escuta. Só confirme o fato se encontra. Thank Papa Romeo Fox Serra November decolado ao 51, chama controle no 20.8. Fox Serra November 208, gente. Bom dia. Prossiga. Tá, Ed, e aí você está avisando? Trânsito, chama 2, Salvador, em 198, principal 95. 198, 95. Controle Salvador, Papa Romeo Fox Air November decolado, cruza 3000. Fox Air November, contato radar, decolagem, submontanha 280, foi Leda. Direto Leda, em ascensão 280. Salvador, é o Papa Romeo Serra de Alberto. Alô, bom dia, gol 2160, formação Mike. Papa Romeo, que é Papa Romeo, nome da sua, escutei novamente. Torre agora 1, 95 para Flamengo, táxi decolagem. O Papa Romeo, 90 Suíça. Solo Salvador, Lucan 3, 179 para o táxi, o seu B187, autonomia de 3 horas e 40, Fernando Galeão. Livre táxi até o ponto de espera, Fox 1, Índia, contra uma torre. 1, 9, 95, ajuste no 0, no 4. Fox 5 até o ponto de espera, Lucan 3, 179. Fala, bom dia, gol 2196, informante Mike. 525.1429. Para Porto Seguro 360 autorizado, agora estou na 0, curva direita, saída da EL, da BDEC, e ampla 250. 50 no 0 no transponder, controle 1208. Poderia confirmar o transponder? Serra do Hotel Serra, autorizado pouso, pistão no 7, o vento no 40 graus, 089. Autorizado 1 no 7, o Serra do Hotel. Israel, Leda Pideg, apoio 50. 5110, é o transponder, controle 1208, gol 2196. 5010 no transponder, gol 2196. 5010. 5010 é o transponder. Chame pronto no 06. 5010. Já 3179, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 110 graus, 0 sincronizado. Gente, está 3179. Serra, Hotel Serra, no solo 5.6, confirma o pátio de destino. Serra, Hotel Serra. no solo 56, autorizado backtrack após a esquerda. Papa Romeo Fox Serra November, chame centro Recife na frequência no 3325, alternativa 25.1. 1160, prossiga na descida para 2000 pés, do ajuste 1014, está autorizado e ILSX reporte estabilizado. Localizado. Velocidade a critério, 2000 pés. O gol 2179, decolado ao 58, chama controle no 20208. 208, obrigado. Sr. Salvador, eu tenho 3179, decolou da EL na disputa. Aqui é contato radar, subindo para 320, após 2000 pés, vou em Leda. 320, após 2000, direto Leda, o TAM 3179. Número 3304, ciência de informação Mike, portão 7, autorização Brasil. Portão 3304, agora de cópia para a Arboelef. Arboelef, obrigado. Alfa Lima, Lima Fox, chama o próximo, no PAC 5. O Salvador, o Rio 9811, bom dia. Rio 98... 1-1 chamou para cópia? Prossiga. Número 2. 2-2. Juliette Serra, Papa, prossiga. Serra Papá para serviço de informação e alerta, chame na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. Novembro da Suíça, autorizado ingresso na 97, confio já pronto para decolagem? Autorizado a alinhar e decolar, pistão 97. O vento 1,00 graus, 0,5 nós, agilizando. Novembro da Suíça. Controle 5006, autônomo, 3304. Então, 3304, cotejamento correto no 07, chame pronto. Chamada pronta. Então, Rio 981, copia? Copia. Autorizado por Fortaleza 390. Legal da pistão 0, curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, Dilube, sobre o Whisky 50. Mais Serra, Serra, conforme rota do plano de voo. 5571 no transponder. Controle 1208. O Rio 981 no cotejo. Autorizado para Fortaleza no nível 390, decolagem da estreada KC 190, Momo, transição de Lube. Intercepta o Isco 50 até Mossoró e após prossegue Fortaleza. 5571 no transporte, 208, controle para o Rio 981. Rio 981 no cotejamento correto, no pad 3, chame pronto. Bora lá. Paulo, gol 2196 para ataque com 106 a bordo. Fernando Galeão, 3 horas de autonomia. Fica o táxi até o ponto de espera via Pachono, quando lá a torre 118, decimal 95, ajustando 094. Pachono, Índia, quando lá a torre. Bom voo, ajustando 094. Gol 91 no 96. E a Pachono, Índia, ponto de espera 118, 95, 10, 14. Gol 2196. Obrigado. Cena 6312, após a passagem do bode da Goa Calda no 06, autorizado push. Autorizado após o gol 63. Centro, na frequência 13325, alternativa 25 decimal 1. Imagina, solicitar para o centro, 3325, 251, né? 3179, bom dia. Ah, 10, 110, 62. Número da Suíça decolou da 107. Romeu Novembro, a Suíça, no meu pés no corredor, achei reporte no farol da Barra. Reportará no farol da Barra, Novembro, a Rio 9820 na escuta do Salo Salvador. Rio 98 Luna? Afirmo, Rio 981 para confirmar a rota é Upper Luna 9 e a saída é Momo Cogbo Froti com curva à esquerda 390 nível 5571 no transponder. Senhora, Santos Luna 9, então nós sabemos é RNAV, nós não somos homologados. Não copiei. O 981 não é homologado, é RNAV. Sim, notícia que eu entrei em contato com o Centro Recife, o Centro Recife me passou essa rota, porque tem rotas padronizadas para determinadas localidades. E para Fortaleza, eu fiz o 119. Aquilo, senhor, mas nós não somos homologados para voar em RNAVE. RNAVE, a outra do 119 é RNAVE, até onde sabemos. Copiou, só? Negativo. O Rio 9811 não é homologado a RNAVE, a Zulu 119 é RNAVE. Quer que a mais distante vou checar junto ao centro, porque o mesmo passou essa rota. Ciente. Autorizado, 07 chave táxi. Bora para o táxi, 3304. Paulo, bom dia, Gol. 1160, de boa, está ingressando não. 1160, também está Juliette. Departamento da Juliette, 1160. Até o ponto de espera, via Índia, quando lá estou em 1-1-1-1-1-9-5, ajustando a 0-1-4, bom voo. 2-1-5, bom voo. Luz 1-9-6, decolador 0-9, chama controle, 1-2-0-8. Ano 2-0-8, 2-1-9-6. Meia, bom dia, contato radar, para o 360, via Dael. Via Dael, solicita nível final 340. Aguarde. Até o ponto de espera, parte 1, de mando lá a torre, 1-8, decimal 9-5, ajustando a 0-1-4. O 1-1-60, após a passagem do Airbus da TAM, direto ao portão 10. Confirma o portão, é o 1-0? Afirma. Após a TAM, ingressa via GDS, portão 1-0, do 1-1-60. Vento 120 graus, 059. A linha C decola, 6-6-9. Agenda. O Rio 981 na escuta do sol? Prossiga. Opel 2050, Mossoró, DCT Viana, rota, Momo, Cogmo, Dilúvia, saída, com curva esquerda, 390-5571. Ativo, estamos autorizados para Fortaleza, nível 390, decolando a 110, na subida Momo, transição de look, transporte 5571, e o controle está operando 208. A aerovia Uprisk 50 até Mossoró é a Forte Fortaleza, Rio 981. Opel Whisky 59, Mossoró, após DCT Diana. Afirmativo. Mossoró, DCT após Diana, o 5998. Tinha 981 com o desejamento correto, no pátio 3, chame November Oswick, tem sequência livre para coordenação, não tenho tráfego para informar. Da 3304, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Chama 6312, decolada 113, chama o controle 120 decimal 8. 208, boa. Controle 6312, decolou. Chama 6312, contato radar, subindo para o 350 via Puca. 350 via Puca, pode voar a Puca direto? Autorizado, chama 6312. Braço 3106, direto pouco. O 2196, chame o centro Recife, na frequência 13325, alternativa 125, decimal 1. 13325, alterna 1251, gol 2196, obrigado. Turno 3304, livre decolagem, cabeceiro no zero, vento 130 graus, 062 de nós. Canemia 3111, bom dia, via bom, se desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador, 1-0, 1-4. Via bom, para 4 mil pés, ajuste em Salvador, 1-0. Azul 4450, bom dia, via Mari, desça ao nível de voo 060. Mari, desça ao nível de voo 060, Azul 3304, decolado 105, chama o controle 120 decimal 8. 08, bom dia. Os meninos vão manter a Pro 055, achar a MS 312? Afirma, 055, 30 vidas. Controle Salvador, bom dia, 3304, decolado 10, feito da árvore, transição elétrica. Please. 304, contato radar, subiu para o 360 via Argos. 360, subida via Argos, 304. 2 após o desvio, está autorizado voar a Cajun. Autorizado, tá? Que você tá para recortar na papa para ingresso, papa no vale de Manima Fox. Caiu 6390. Era 6311, inicia redução para 2509. Redução 2509, 6311. 3304, voe Elefa. Voe Elefa, só 3304. Papá Lima, Lima Fox, autorizado ingresso, pistão na 7, reporta a cabeceira pronta. Para Curitiba 360, decolada pistola 0, curva direita. Saída boa, Elefa, pêndulo 21 conforme rota. 5017 no transponder, controle no 208. Autorizado para Curitiba, nível de voo 360, decolando da 10, curva na direita, né? Dentro da Arboa, transitar Elefa para pêndulo 21. 5017 no transponder e 120 mesmo a última motor de saída da 3259. Está 3259, protejamento correto no, no portão 04, chave pronto. Portão 04, chamaremos pronto. Na 3259. Põe pelo 2545, alternativa 126, decimal 8. 2545, 265. Firma, guarde cópia. Confirme. Guarde cópia, Papa Romeu Mike, Eco Juliette. Um segundo, aguarde. Papa Romeu Mike, Eco Juliette, confirme o passo, pista que decola. 100 graus, 05 graus. Azul 440. Do 2590, bom dia, autorizado a chegada Mari. Fui Mari para interceptar a chegada e reposte para a descida. Cotejamento correto, confirme PLB. Torre agora em 1918, decimal 95, fracionamento, taxa de decolagem, ajustando a 0 no 4. Para 2000 pés, o ajuste 1014 está autorizado em LSXA, reporte estabilizado localizador. Estabilizar o localizador, NS X-Ray, o descendo para 2000, o 1184. Salvador, muito bom dia, papapá, Lima, Lima Fox, decolou da 17, primeiro profil da Momoça. Papapá, Lima, Lima Fox, contato radar, subindo para o 220, cumprindo o perfil da Momo. 220, Momo, Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, do controle. Escuta, controle, Lima Fox. A condições de cruzar os 110 a 195 milhas? Afirmo. E como que seu modo Charlie está permitente? Está variando de 200 pés e a altitude agora está de 2.200. Ataque, vamos cruzar 2.500 agora, 2.600. Espero que parece que está 200 pés. É bom, né? Então, acompanhe. Na 3304, chama de centro Recife, na frequência 125.45, secundário 28.8. 3.000 pés, ajuste 1.014. 3.014, azul 4450. Autorizado o táxi, confirma. Autorizado o táxi, na bata, retorna na interseção para ingresso. Salvador, já 3663, informação Mike, copia Guarulhos, nível 340. Aguarde, cópia 3663. Vamos lá. Airbus 320. Confirme quantas milhas, por favor, patrão? 20 milhas. 20 milhas, assim, obrigado. 63 do 9, informo que tem um tráfego na sua posição de 11 horas, faz 19 milhas. O rumo noroeste está cruzando 060 para o 220, um Alpha Charlie 90. Está na sua posição de 11 horas a 1 ou 7 milhas. Negativo, agora deu 1.000, já na 63, é número 3, na aproximação, inicia redução para 200 nós. Redução de 250 nós para 200 nós, na 63, no. Zero, desça ao 050. 050, azul 450. 4450, desça para 2.000 pés, o ajuste 1014 está autorizado em LFC, reporte estabilizado no localizador. 2014 reportará, azul 4450. Estabilizado, gol 1184. 1184, chame torre na frequência 18, decimal 95. 1895. Torre Salvador, gol 1184, aproximação final. Gol 1184, reporta baixado travado, que nega no 014. Quarta não. Baixou e travou 1-1-8-4. 1-1-8-4 avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0-0-049. Livre pouso, 1-0. E aí, mantenho no 7, Mike Eco Juliette. Rio 9891, eu puxo o estacionamento. Autorizado, Rio 9891, chame Tex. Isso, o estacionamento, chamará para o táxi, 9891. Rio, você autorizado? Meu nome é 3191, após pelo, prosseguindo para 2000 pés, vai seguir o tráfego na sua posição de 11 horas, para 9 milhas, é o Eco 190. Me cedo, então, para 190. Autorizado Guarulhos 340, na roda pistola 0, curva direita, saída da EOL da Mótima, peso 1-0, Taubaté, conforme rota. 5033 no transponder, controle 1208. Estou autorizado para direto para o 276. Papapá Lima, Lima Fox, solicite ao centro Recife, na frequência 12545, alternativa 126, decimal 85. 5033, transponder, encontro 105. Solo da 38594, pronto para o push e acionamento. Autorizado no 04, autorizado da 38594. Torre Salvador, azul 4450, 2 mm tabela externa visual. Torre azul 4450. 450, continua a aproximação, guardando pista livre, quem negar o 9094. No 450, copiou? 4450, ciente. 1-1-1-8-4, o solo 29, diz a direita, chama solo 121, decima 1. 21-1. Solo antigo, 1-1-8-4. 1-1-8-4, amigos da Juliette. Amarelo da Juliette. Fala, Juliette, aproximação final e torre na frequência 1-1-8, decimal 9. 2-2-9-5, aproximação final e torre. Ficou na final 800 pés abaixo? Primeiro nave. M3-1-1, na escuta? Bom dia, 2-3-1-1. Cabeceira auxiliar, mantendo a cabeceira, não interfere. Ah, ok. A gente recebeu aqui no transporte, obrigado. Torre Salvador, na escuta, 6-3-1-1, na boa. Xenem 6-3-1-1, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso já avistado. O meu Mike é com o Juliette, né? Escuta. Fome, conforme coordenado com o controle, manterá a curva até 3.000 pés e após iniciar a curva à esquerda na mão. Desculpa, o meu Mike é com o Juliette, decola da 1-7, mantenha pro até 3.000, copiou? Tá presente, tem condições de agilizar e decolar de imediato? Autorizado a decolagem de imediato, pista no 7. Vento no 50 graus, 0612 de nota. Pronto para o táxi, 3859 com 167-430 Campinas. Alternativa? Campinas, Serra Bravo, Quilo Papa. Gente, vira copos, deve estar que está o ponto de espera aqui ainda quando lá sorri. 1-1-8, decimal 9-5, ajustando a 0-1-4. 2-9-5-1-14. NM3, 1-1-1, informa o tráfego, bota à direita, e vem no seu número 7, decolado. Tipo, Bravo Eco 5-8. NM3, 1-1, copiou? Gente, minha 3 no 1. NM3 no 1, livre pouso do pistão no 0, o vento no 30 graus, 059. 404. 3 no 1. Quente, eu parro meu Mike aqui com o Juliette, chama o controle no 20.8, mantém pro até 3 no 1. 4450, chama o solo no 20.1. 2-1, obrigado. Confirme o PLB 3? Negativo, 3 a bordo. 7981, dará passagem ao Boeing da Gol, com o emblema da Varig, após parte 1 no Índia, quando lá a torre 1-1-8-95, ajustando 0-1-4. Ativo, livre táxi, dando passagem na nave da Gol, com a feitura da Varig, prosseguindo a ponte espera 1-0, quando lá 18-4. Obrigado. Agora, gente, Mike Eco Juliette, chama controle, no 20.8, bom voo. Salvador, muito bom dia, papai Romeu, Mike Eco Juliette. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, bom dia, contato radar, subindo para o 080 na saída Momo. Pode empurrar ou tem que manter a folha até 359 na escuta? Na escuta, 3859. 3859, autorizado a linha de manter, cabeceiro no zero. Vai precisar de mais um minutinho. Pode ser alinhando e mantendo? Tanto 359 chama para autorização e ingresso no 90. Assim eu farei. Chama linha 311, no solo 34, livrando a Golf, chama solo 121, décimo 1. Solo 121, décimo 1, chama 63, 1, 4. Salvador, bom dia, Rio 9811, ponto de espera, vamos número 2. Gente, Rio 9811, mantém o ponto de espera. Mantém. Senão, no, precisa de ingresso no ponto de espera, tem que ser um pouco mais à frente, tem condições? Foi, posso ficar aqui, porque eu sou um pouco pesado, se você me sair aqui na subidinha, vai baixar, vai jogar muita pedra ali, o pessoal de trás do avião aí. Confirme o 9811. O 9811 tá pesado agora, se eu colocar nessa subidinha aqui, ele vem tirar da inércia.